Aí, Goy. E aí? Faço minhas suas palavras. Aham. Faço o rap falar por mim. Pode crer, escada. Eu vou me expressar. Todo o Brasil se pergunta: cidadão ou bandido? Conformado ou arrependido? Vai aí a minha versão. Eu hoje tô ligado, todo lucro no crime, prejuízo. Não é vida pra ninguém, não era o que eu queria, um gatilho, não. Nem pra mim, nem pros meus filhos. Meu amigo era um fuzil, ouviu meu ouvido uma sirene, trema. Terror anos 80 em cena, calma. Agora sou um simples José, mas a fama, o nome me perseguem, né? Um passado, um assina, escadinha, José Carlos dos Reis ensina. Tudo em cima, de cima, de cima. Sou famoso, sou notícia, sou vilão, mas acima de tudo um homem então. Ganhar, perder, proceder, fugir pra não morrer, a chance é nula. A justiça surda, muda, Deus nos acuda, mas a família hoje é minha escolta. E o rap trouxe o cidadão José de volta. Não acredita? Eu tô aqui. José Carlos dos Reis ensina. Mas o cidadão José, José Carlos dos Reis ensina. Mas o cidadão José, José Carlos dos Reis ensina. Mas o cidadão José, José Carlos dos Reis ensina. Mas o cidadão José. Um, dois, três, quatro. Depois do quinto cadeado você perde a conta e descobre de maneira dura que a fronteira entre a grade e a liberdade é um mau pensamento bem sucedido. Um atrai outro e mais outro até se ter assunto pra escrever um livro. Um poema sujo, onde esquecem o seu nome daqui pra frente, dito cujo. Bango um, há mais de 10 guardado entre quatro paredes e a televisão. De tanto assistir, percebi, irmão, a mesma notícia contada de várias maneiras. E a última delas faz você se esquecer das primeiras. É, eu também me iludi, amigo, de tudo quase nada resolvido. Vamos voltar no tempo, desde criança havia algo errado comigo. Não era favela, nem meus amigos. O descaso fez surgir aqui um poder paralelo. E as cores que predominam não são o verde nem o amarelo. O presidente nunca visitou a gente. Sinceramente, nem tente, nem tente. Espero viver pela verdade. Espero ser convincente. José Carlos dos Reis ensina. Mas o cidadão José, José Carlos dos Reis ensina. Mas o cidadão José, José Carlos dos Reis ensina. Mas o cidadão José, José Carlos dos Reis ensina. Mas o cidadão José, não precisa insistir, vou falar. Fugas espetaculares, foi revolta, amigo. Saudade da mulher, dos meus amigos, dos meus filhos. Praia, areia, mar, deixa pra lá. Voltei pra cá e decidi o que devo, vou pagar. Eu hoje tô ligado, todo lucro no crime, prejuízo. Sei lá, acho que já disse isso, mas é sempre bom lembrar. Minhas molecas, meus moleques, todos crescidos. E eu perdi grande parte disso, não assisti ao vivo. Aí existe recuperação, sim, mas quem recupera não é o sistema. É uma vontade interior de mudança, entenda. A vida faz a gente de marionete, entre a navalha afiada e a gilete. Mas aí tudo que o escada quer é sair daqui e ser um cidadão José. Se me encontrar, pode chegar, um abraço, um cumprimento. Se não tiver coragem, eu entendo. Mas aí, lá fora o crime mudou de cara. A lei do porte é dura, mas a molecada encara. AR-15. Mas o primeiro que você acertar, sua vida muda. Faça sol, faça chuva, essa é a lei das ruas. Entenda, José Carlos dos Reis ensina. Mas o cidadão José, José Carlos dos Reis ensina. Mas o cidadão José, José Carlos dos Reis ensina. Mas o cidadão José, José Carlos dos Reis ensina. Mas o cidadão José. José